dentro da casa é 40 anos. O homem que se casa a primeira vez ainda passa, mas desilvando tornando-se a casar, merece ainda mais para as profundas dos infernos. Para que tu entendes, não se apaixona, tem só barbatana. Esse é que os músicos, quando vão tocar nos galhos, comem mais do que todos os convidados. Eu estou com o estômago vazio, não sei se de água é isso. Pouco menos é uma coisa de água vazia pouco.